Salsicha, chama aquele repertório de pagode foda. Respeita o menor. Ele te fez, é oi, que ele paga todo o mal que ele te fez. Oi, cabelo ok, ok, maquiagem ok, e a unha tá ok. Ó, oh, trota no bailão com desespero do seu ex. Oi, senta bem gostoso, é no colo do seu ex. Oi, senta bem gostoso, no colo é do seu ex. Senta, vai no chão, vai, vai no chão, vai. Oi, senta bem gostoso, é no colo do seu ex. Senta bem gostoso, é no colo do seu rei. Ó, oh, senta bem gostoso, é no colo do seu rei. Bora swing, vai. Ó, oh, é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Caralho, cabelo ok, ok, ok. Unha tá ok, ok, ok. Caralho, brota no bailão por desespero do seu rei. Ó, oh, brota no bailão por desespero. Desespero do seu ex, brota no bailão do desespero do seu ex. E agora, vai salsicha, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Caralho, senta bem gostoso, é no colo do seu ex. Do seu ex, executamos. Oh, no colo do seu ex. Bora swing, carregar, vai. Ó, oh, é festa na favela, pode ficar de boa. Pra todo mundo, só não pode mexer com a mulher do vagabundo. Ó, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Ó, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Ó, deixa ela passar de vagabundo. Ah, ah, ah, ah, de vagabundo. É rima de vagabundo. De vagabundo. É rima de vagabundo. De vagabundo. Ótima noite a cada um de vocês, tamo junto. De vagabundo. Bora swing, é salsicha, vai. Oh, a novela chegou pro baile e falou assim pra mim: joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga baixinho, baixinho. A novinha chegou no baile e falou assim pra mim: joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga a bunda por cima de mim. Me faz de trampolim, joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga, vai, vai, vai jogando mulher, vai, vai, vai, vai. E joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda de trampolim. Joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Olha o swing, hein? A novinha chegou no baile e falou assim pra mim: joga a bunda por cima de mim e me faz de trampolim. Joga a bunda por cima de mim. Essa sou, essa. Geão. Quando o Geão mandar, você desce. Quando eu mandar, você quica. Vem com a periquita, vem. Sua, sua, sua, licença. Com a periquita, vem. Com a periquita, vem. Com a periquita, vem. Você quica, vem com a periquita, vem com a periquita, vem com a periquita, vem com a periquita, vem com a periquita, vem com a periquita. Essa novinha tá demais, não tá pra brincadeira. Essa novinha tá demais, não tá pra brincadeira. Ela bebe, ela senta, ela senta. Não vai, ela manda a cerveja. Ela bebe, ela senta. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. E agora a novinha bota a mão na cabeça. cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Bora swinger, vai. Essa novinha tá demais, não tá pra brincadeira. Essa novinha tá demais, não tá pra brincadeira. Ela senta na quica, na quica. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Ela desce tomando a cerveja. Tomando a cerveja. O Carrasco. Vai. Ó, oh, dedo no volume pra tremer o paredão. Que ela gosta de sentir o grave. Dedo no volume pra sentir o paredão. Que ela gosta de sentir o grave. Ó, oh, a bunda dela bate. Olha. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela chegou, cara. Que eu não quero que ia. Vai. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate. A bunda dela bate. Bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, swing, swing, swing, swing. Ó, oh, dedo no volume pra ter o paredão. Ela gosta de sentir o grave. Dedo no volume pra ter o paredão. Ela gosta de sentir o grave. Ó, oh, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate, bate, a bunda dela bate. Ela me quer porque eu ando muito elegante. A minha pegada é foda. Pra amiga ela fala, vem meu amante. Ela me quer porque eu ando muito elegante. A minha pegada é foda. Pra amiga ela fala, vem meu amante. Picante. Picante. Empina o bumbum. Empina o bumbum. Senta, senta, senta. Senta no colo do seu amante. Picante. Picante. Picante. Senta, senta, senta no colo do seu amante. Vai no chão, mulher, vai no chão. Vai, vai, vai, vai. Senta no colo, senta no colo. Volta, pô! Senta no colo, senta no colo. Senta no colo, senta no colo. Senta no colo, senta no colo. Senta no colo, senta no colo. Senta no colo, senta no colo. Vai no swing. Meu pai marino. Porque eu ando muito elegante. A minha pegada é foda. Pra amiga ela fala, vem meu amante. Picante. Picante. Empina o bumbum. Empina o bumbum. Vai. E senta, senta, senta. Senta no colo do seu amante. Picante. Sucesso. Senta, senta, senta. Senta no colo do seu amante. Picante. O melhor tem que respeitar. Já passou o inverno, já passou o São João. O Iago que tá lançando a nova onda do verão. Ó, oh, sem agonia, sem neurose, sem estresse. Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai. Desce, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, desce, vai, desce, desce, vai, desce, desce, vai, desce, olha o swing, vai. Eu disse já passou o inverno, já passou o São João. O Iago que tá lançando a nova onda do verão. Já passou o inverno, já passou o São João. O Iago que tá lançando a nova onda do verão. Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce. E essa é do carnaval, essa eu vou falar pra tu. Estourou, estourou, estourou. Santo Amaro. Jaqueira, tá fazendo. Salvador, tá fazendo. Todo mundo, tá fazendo. A galera. Tô fazer. Essa é. Tô fazer. Ó, oh, vem que é lançamento. Tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento. Tá para o vento, tá para o vento. E agora? Tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi. E tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento, tá para o vento. Para o swing. Eu tô aqui na minha, eu tô de boa. Eu tô aqui na minha, me deixa aqui na minha, me deixa aqui na minha, me deixa aqui na minha, me deixa aqui na minha. Eu sou de quebradinha, eu sou de quebradinha, eu sou de quebradinha, eu sou de quebradinha, eu sou de quebradinha. Depois do lançamento, essa aqui vai virar moda. A nova brincadeira é um tal de bate-volta. Depois do lançamento, essa aqui vai virar moda. A nova brincadeira é um tal de bate-volta. Na sua bunda e você joga pro maloca.